Olá, aqui é a Rebeca do Mãe Canal das Bênçãos de Deus e vamos dar continuidade à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina, em colaboração com o IG Filhos Desafio e Ministério. O texto de hoje, o título é Desculpas para os Fracassos. Tudo pode ser uma desculpa para não realizar, não conquistar, não permanecer, não vencer, não perdoar, não amar, não aproximar. Não estar, não ser, não somar, não multiplicar e não compartilhar. As desculpas são muitas vezes usadas como almofadas que proporcionam acomodações enganosas em relação às muitas situações na vida. Mas o fato é que quando queremos, podemos realizar, conquistar, permanecer, vencer, perdoar, amar, aproximar, estar, ser, somar, multiplicar e compartilhar. Para isso é necessário o sacrifício em que há de que se renunciar às vontades pessoais. A recompensa é mais que certa. A vitória é a consequência não dos que usam as desculpas para os fracassos, mas dos que avançam sempre em frente pela fé até alcançar o alvo. Mãe, não se acomode com as desculpas diante dos seus problemas. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Vá em frente. Dificuldades não são desculpas para impedir sua vitória, porque tudo é possível ao que crê. Determine para seu filho o que deseja ser, que deseja ver e que vai acontecer. Ore, confie e creia. Bom dia.